decola do Morro de São Paulo, nível 040, saída da El após DCT. Decola da 17, curva direita, aciona 0123, controle 119, décima 8. Coteja. Para o meu 142, decolou 51, chame controle em 119.8, uma boa tarde. Compreens 192, pista livre, o vento 140, uma dúzia nós, pista molhada, sem chuva sobre o aeródromo, tem pouso autorizado na pista no 03192. Livre pouso na 10, 03192. Roda. Beleza. Cadê o seu destino é Feira de Santana, não é isso? Então dá presente, sobrevoando a pista 17, dá presente, só pode ingressar a partir da interseção 130 com uma dúzia nós. O Romeu Fox Lima. Luciano 326, Salvador, direto Tuna, 4000 para o ILS com 1019, câmbio. Duna localizador, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1186. Reduzindo, torre 1186, está autorizando 54, boa. Avidei solo 53, chamei o solo em 1219. Vai chamar o 219, Romeu Fox Lima, sua decolagem foi 53, mantendo para o E-Norte, aguardando a transferência de comunicação, Romeu Fox Lima. Mantenha a escuta ainda da torre, aguardando transferência de comunicação. Sua decolagem foi 53, mantendo a proa norte, o Romeu Fox Lima. Mantenha a proa norte, Fox Lima. Eita, controle 120, corrija 119, decimal 8. Aciona 5163, coteja. Cotejamento correto, champará, pushback, sonamento. Falta 3192, livrando. 3192, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette. Pista molhada, sem chuva sobre o campo, ok? 130.612, reportará estabilizando, tá? 3194. Correto. Romeu Fox Lima, chama agora o controle Salvador na frequência 12, confirmando em 119.8. 119, decimal 8, Romeu Fox Lima. 19.8, Fox Lima. Controle Salvador, papai, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, este é o controle Salvador, meu cordial. Visual para João do Rua Carneiro, Feira de Santana. Informe seu estimado para pouso. Positivo, estimado é mais 35 minutos, está solicita a flor através de Paripa. Está autorizado, informe livrando a zona de controle. Positivo, através de Paripa e o meu Fox Lima. Ah, Mike Eco Delta, visual com a aeronave na final do ano zero. Então o senhor efetuará uma base pela direita, passando a cauda da aeronave e reporte na final curva da 17, o vento 130 com uma dúzia nós, Mike Eco Delta. Livre pouso no 0, 130, uma dúzia nós, tem 3154. Livre pouso, 3154. Oceano 213, chame Recife 1251. 1251, chame 6213, obrigado. Boa. A cabeceira 17, cadê a serra? Tá aqui a controle atravessado. Alongue um pouco a base a fim de proporcionar a decolagem da aeronave que está na cabeceira 17. O vento de 130 com intensidade de 14 nós. Correto. Então 3154, solo 57. Libera a direita, chame solo em 1219. 1219, 3154. Magerna, fala igual a homem. Um, dois, três, quatro, Magerna. Livre decolagem não no 7130 com 149 kg Quebec Serra. Delta Cruz na final da 17, Mike Eco Delta. Alô, Salvador, tá 3154, boa tarde, Librou. Boa tarde, tá 3154, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 3154. Oceano 326, desça para 2. Oceano 6326, desça para 2000. Gente, Mike Eco Delta avistado, vento 130 graus, 129, reporte solo controlado, cabeceira no 7, Mike Eco Delta. Delta, reporta. Kilo Quebec Serra, sua decolagem foi o 58, transfere agora o controle frequência 119, 119.8 até a volta. 119.8 até a volta, obrigado. 3561 autorizado a alinhar e decolar da pista 10. Vento 130 graus, 129, stand 3561. 48 Salvador, direto Duna 4000 com 2019 para o ILS. Duna 4019, ILS, 648. Controle, boa tarde, o Kilo Quebec Serra cancela, solicita 1000 pés nos corredores. Está autorizado, Kilo Quebec Serra. 1000 corredores, Quebec Serra. Olympus 40 está 34 milhas e meia para mais. Olympus 40, contato radar, está 34 milhas para mais. Chamei sim, desça para 5 mil. Juliette 3154, táxi via Juliette, portão 612. Livre decolagem, deu no 0, 130, 129. O solo às 18 horas, estacionar a frequência livre, uma boa tarde, Mike Eco Delta.

Termo, torre agora em 1895. Obrigado. Meu Fox Lima, frequência livre. Defesa minha com a autoridade elétrica? Tá sim. Defesa minha então, vai botar. Terra, frequência livre. Quebec Serra, controle, frequência livre. Frequência livre, pelo Quebec Serra. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 11895, 6326. Você vai confirmar a frequência da torre? 11895. 11895, 6326. 3561, chame Recife, 1288. 22235, obrigado, boa semana. Boa. 648, está autorizado a aproximação e ele é. Fly Duna descending until 5000. Duna 5000, 5491. Olympus 40, mare, desça para 3000, voa sobre água. Velocidade 210. Estou em 210, mano. Estou em 4462. Oceano 314, velocidade 210. Controle Salvador, muito boa tarde. Azul 4065. Está cruzando 1500 pés na Dael. Azul 4065, controle, plantado radar. O Oceano 63 no 4 não tem condições de manter 230, senhor. Abaixo disso não dá. Ah, positivo, então vou manter 230, só vai ser vetorado. Tá ok, não se esqueça. Olympus 40, voe direto Duna e desça para 2000. Duna e desça para 2000. No 648 no localizador? Passado no localizador. Positivo, complete LS agora de tranchonete. Azul 4462, vetoração para sequenciamento, esquerda motor 360. Esquerda 360, azul 4462. Positivo, falha de comunicações, voe Simbra, magnética 090. Falha de comunicações, Simbra 090, azul 4462. Triple 5491, reclaim until 3000. 3000, 5491. 4462, desça para 4000 pés. Para 4000, azul 4462. Oceano 6314, vetoração esquerda, proa 360. Fora de comunicações, vai em Simbra magnética 90. Ok, esquerda 360, caso de falha, Simbra magnética 090. Olympus 40, qual a velocidade? Tem 195 até Duna, é possível? Positivo, 195 nós para o sequenciamento até Duna. RP 5491, say your speed. 240. Speed now 170 for traffic coordination. 170? Yes, sir. Ok, reduzem then, 170. O 648 em aproximação, reduz o cheque trem, torre 1-1-8-95. 95. Triple 5-4 and Niner 1, right heading 170. Thunder has a vector time right to 170-335-409. Yes, only 5 miles to intercept the localizer. The next will be to intercept the localizer. Okay, 5491. Taxi Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 63, 2, 0, 2, 1, this is Salvador Control, insert now, altimeter 109, clean to 8000, bump arrival, runway 10. Altimeter 109, clean 8000, bump runway 10. Azul 4462, direita proa 030. Direita 030, azul 4462. Oceano 314, direita, proa 030. Direita 030, 6314. Atingindo 70. Ciente, desça para 5000, com 1019. 5000, 1019, 6314. Olimpos 40, para o localizador, direita, proa 070, chame estabilizado. DP 549, left heading 140 to the localizer, descending at 2000 and first average. 140-2000, o azul 4462 vai cruzar o localizador, a gente vai mudar o seu alternado para a falha de comunicações agora. Voa Simbra Magnética 130. Vai cruzar o localizador, caso de falha, voa Magnética 130, voa de Simbra, o azul 4462. Cedo 6314, na proa 30, alterna para a falha de comunicações, Simbra Magnética 130, vai cruzar o localizador, está seguindo a aeronave da Azul, à sua direita. Ciente, 030, limitado 130 de Simbra, seguindo a aeronave da Azul. Pode iniciar a redução, 6314, te ajudar? Ah, pode sim, eu preciso de 180 a mais. Ciente, está reduzindo então, 6314. DP 5491, clean to 2000. Olha, descente to 2000. Olimpos 40, eu agradeço a sua colaboração. Vamos reduzir para a velocidade de aproximação e efetuar o check report. Reduzir para a velocidade de aproximação e check report. Azul 4462, vai navegar 4 milhas no máximo para girar à direita. Você vai seguir um ATR com 180 nós. Gente, azul 442. Direita, proa 140. Direita 140, azul 4462. Positivo. Quando estabilizar na proa 140, desça para 2000. Estabilizar na 140, desça para 2000, azul 4462. Oceano 314, mais 4 milhas para girar à direita. 7-6314, está mantendo 70. Olimpos 40, interceptou o localizador. É o 6321? É o 5627. Pela primeira, Tapuca, transição Aracaju. Aguarde para a copa, ainda não temos o plano. Tapuca, Aracaju, está para a escuta. 4462, livra 4 para 2000 pés. Azul 4462. Oceano 314, direita proa 140, quando estabilizando a proa vai descer para 2000. Ok, direita 40, estabilizando 2000. 6314. Maintain your speed until Duna. Maintain your present speed until Duna, 35491. Onde é localizer? 5491. Roger. Azul 4065, chame Recife, frequência 251. 251, tchau. Tchau. A Portugal 021, reclean to 5000. Reclean to 5000. 021. Livrando 5000 para 2000, 6314. Positivo. O limite para 6314 seria o localizador, senhor? Você está limitado pelo localizador. Sim, muito obrigado. 4462, 462, está autorizado a interceptar. Boa tarde, no 648, táxi de Alfa, é para 102 Juliette. Alfa, é para 302 Juliette, Joana, é para 2. Oceano 314, reduza para aproximação. Reduzindo, 6304. No localizador, distância para o externo 9.7 milhas, o ATR à frente 5.3 milhas. Repeat 5491, passing Duna, completing approach, check landing gear, and contact the tower 118.905 for landing. Over. 118.95, vai. Positivo, complete aproximação e aguarde transferência. Guardando. Localizador 6304, quando capturar, pode descer pelo glide? Positivo. Obrigado. Oceano 6314, tráfego à frente 5 milhas e meia, um Embraer 190. Gente, tem o tráfego no Tibério, 6314. Portugal 021, no restriction to 3000 feet. Number 4 to land. Desça para a altitude de 8 mil pés com 1019 na chegada bomba. 8 mil, 1019 na chegada bomba. 8 Azul 4462, passa Duna, ou seja, 4 milhas para passagem sobre marcador e aproximação. Eu também agradeço a sua colaboração. Vou checar o trem, chama a torre. 11895, Camil. Chama 1895, nada. Controle, boa tarde, bom 396, passa o céu. 396, o controle Salvador, desça para 5.019.